970, chame a torre 198, decimal 95. 1895, voo 970. Correto, azul 5001, chame para tirar equipamento, portão 9. Fala, boa, azul 4959. Azul 4959, boa. Posso copiar? Azul 4959, autorizado para Ilhéus via Golf 677, nível de voo 140. Decola da pista 28, após decolagem mantém proa até 2510, primeira curva à esquerda. Saída da EL, transmissão coral, aciona 5527, frequência do controle Salvador 120.8. Correto, azul 4959, chame para tiver treinamento. Zero zero graus com 219. Para Porto Seguro. Azul 2774. Está pronto, copy? Para copy. Azul 2774. Autorizado para Porto Seguro via Golf 677, nível 180. Decolagem da pista 28. Mantém proa até 2510. Primeira curva à esquerda. Saída da EL, transição coral. Aciona 5534. Frequência do controle Salvador 120.8. Zap Golf 677, 180, saída Coral, Raíra, 5534, 120, decimal 8, azul 74, 2774. Azul 2774, é saída da EL, transição Coral, e após a colagem mantém proa até 2510. Da EL Coral, mantém proa até 2510, após curva esquerda, azul 2774. Correto, azul 2774, vem para o Chega, seu nome. Azul 4980, azul 4980. Bom, 970, sola 09, livre à esquerda, chame só 121, decimal 1. 121, gol, 9702. Gol 1970, autorizado táxi para o pátio principal via taxi Índia, portão 02. Via Índia, 02, 970. Portão 3305 para o táxi com modo 2 horas e 55, Fortaleza. 3305, confirme todos a bordo? 151, 151. 3315151 na bordo. Autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 28 via táxi Juliet e Alfa. No ponto de espera da 28, chama a torre em 118.95, ajuste no 019. 19, Juliet e Alfa, ponto de espera da 28, torre, ponto de espera 1895. 980, decolado azul no ano, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. 7 azul, 4980, decolado passando mil pés. Azul 4980, contato radar na decolagem, suba Viarão para nível 350. Viarão 350, tinha sido restrito, Mateu Eixo, que é 2500, pode curvar o presente? Obrigado. Então vai curvar azul 4980. Chanel 6224, Bravo, autorização Aracaju, na sua escuta. Chanel 6224, Bravo, confere, Fotocópio. Prossiga. Chanel 6224, autorizado para Aracaju, nível 190, decola da pista 28, mantém proa até 2500 pés, após curva à direita, perfil de saída A1, após direto Aracaju. Aciona 5533, frequência do controle de Salvador, 120, décimo 8. 2010-19, autorizado a entrar 2-2-3-1-7-8. Aracaju, Aracaju, 5-2-3-120.8.3. Oxalé 6224, transponder 5533, controle 120-8. 5533-108, boa. Correto, Oxalé 6224, chame para o feedback de acionamento, posso abrir. Federal 9973, informação em curso Bravo, pronto, copy? Pronto, Federal 9973, autorizado para Compins via Upezulu 10, Cubave, Upezulu 16 e conforme rota do plano. Nível 360, decola da pista 28, após decolagem mantém eixo até 2500 pés, primeira curva à esquerda, saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5523, frequência do controle Salvador 120.8. Chama para o feedback acionamento. Aracaju? Só com o centro Recife. Controle TAM 3305, boa noite. TAM 3305, contato radar, suba 330, via não. Ah, foi obstruído manter a proa até 2500 e após 2500 voa à direita Aron, tá? 3.05. Está liberado da restrição. Ok, então vai voar no perfil da Aron. Estabilizou as 322, 3178. São 3178, chame a torre 198, decimal 95. 295, boa noite. Aciona 5530, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. 20, chame o centro, Recife, frequência 12545. Leda, que é a capelovia, 5530, transponder, 1208, controle de saída, Rio 5972. Correto, Rio 5972, chame para feedback e acionamento. Camará 5972. Rio 5974, autorizado para Guarulhos. Rio 5974, autorizado para Guarulhos e Upper Zulu 10, Taubaté, nível 340. Decolagem da pista 28, após decolagem mantém eixo até 2500 pés. Primeira curva à esquerda, saída Tael, Lida Motiva, aciona 5540, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Autorizado para Recife via Upper Zulu 17, nível 390. Decola da pista 28, após decolagem mantém eixo até 2500 pés. Primeira curva à direita. Saída Aron, após voo direto Aracaju. Aciona 5526, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Aciona 140, uma série de táxi com solo 121, décima 1. Tá, depois Aracaju. A cara transponder 5526, controle 1208 do voo 993. Correto, voo 9932, cheio para o feedback acionamento, porta 1. É, o feedback acionamento do 9932. 01500, Azul 5001, confirmando 087 agora. Azul 5001, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 28, via taxi Juliet e Alfa. No ponto de espera, chama a torre 118-95, ajuste 1019. 19-19-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 9973, devido à cabeceira 28, código em gagueira de solo para realizar o pushback com a cauda voltada para a cabeceira 10. Autorizado de respeito para o 050, Sanete. Ajuste Salvador na 09. Você perdeu qual o LS Correio, parceira 28? Salvador, é o voo 970, boa noite. Voo 970, essa identificação autorizada via CARI, desce para 4.000 pés, ajuste no 09. Sim, via CARI para 4.000 pés, voo 970, seria possível da presença para o 3178, na escuta? Boa noite, 3178, segundo. Então, 3178, mantenha a posição na Alfa, aguarde para conseguir táxi. Quais posição na Alfa, aguarde para conseguir táxi? Quais posição antes da Alfa? Do ILS, voando Serra Vita 363. Pode ser que a Serra Vita 3305, chame o centro Recife, frequência 12545. São 3305. São 3178, após passagem de embreagem azul, táxi na sua frente, autorizado o táxi via Alfa e Júlia de portão 62. Porto Azul, autorizado para o 62 da 3. Para o táxi federal 9973, são dois a bordo, 3 horas e 40, alternando barulho. Federal 9973, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 28, via táxi 6 kg, Alfa e Golf. No ponto de espera, chama a torre 18-195, ajuste 1019. Destaque ao ponto de espera da 28, via Kilo, Alfa e Golf, vai chamar a torre 1895, 1019. Federal 9973, boa noite. Na linha decola da 28, vento 190 graus com 219. A linha decola da 28, azul Estacionamento, gol 9932. 2 autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi, não dá pra entrar. Sente, o meu tá no Golfo, mantém a prova do VR, aguardando os vetores para a final ILS, Yankee, da pista 28. Controle Salvador Azul 5001. Azul 5001, contato radar, suba via Dael para o nível 360. Estação 360 via Dael, Azul 5001, pode para Dael? Via Dael. Senhor, passa para Dael? Negativo, via Dael. Solo, Salvador, boa noite, Rio 5972. Rio 5972, autorizado pushback finalmente, chame táxi. Coordene com a equipe de solo para realizar o pushback com a cauda para o través da 10. Quais não, para. Cauda para 10. Que o senhor suba via Dael. Sim, senhor, o perfil vertical via. Eu estou perguntando se o perfil horizontal eu posso voar direto no Leba. Não, o senhor vai cumprir todos os perfis, todas as restrições. Gente, muito obrigado. Com 723, desça para 2.500 pés, ajuste no 09, autorizado Serra Vita 363. Ok, autorizado Serra Vita 363, descendo 2.500, nível 19, o gol 723. Torre Salvador, boa noite, Serra 99, 73, considerada 28. Boa noite, Ural 9973, a linha decola da 28, ventando 90 graus com 209. A linha e decola 28, Ural 9973. Táxi, gol 9932, 122 a bordo, está alternando Maceió a 3 horas e 25, Giovanni. Gol 9932, confirmando 128 a bordo? Afirmativo. Gol 9932, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 28, via parte principal, táxi Juliet, Alfa e Golf. No ponto de espera, chama a torre em 118795, ajuste 1019. Juliette Alfa Golf lá no ponto de espera 118, 925, ajuste. Obrigado, 9932. 0, reduza para 2209. 09970. Controle Federal 9973. Federal 9973, contato radar na decolagem, suba nível 360 via Dael. 360 via Dael 9973. Você me livra da restrição da carta? 10.000? Negativo. Negativo ou positivo? Negativo, suba via Dael. Ok, via Dael, mantendo então até. até 30 milhas o nível 100. 30 milhas, 9973. E o 5972, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 28, via taxi 3 kg, Alfa e Golf no ponto de espera acima da torre em 118.95, ajuste no 019. 319, kg Alfa Golf, ponto de espera 28, 2.5, Um 868 via chegada Cairo, desça para 4.000 pés, ajuste no 09. Para 212, desça via Cairo para o nível 050. Via Cairo, 050, na 212. 1868, foi indicado. Para com 380, na 808. Chalé 6212, indicado. 2809. Tente, reduza para 260. 260, já. Azul 5001, chame Centro Recife, frequência 1251. Recife 251, Azul 5001. Gol 723, estabilizado. Gol 723, chame a torre 198, decimal 95. 1895, bom. Realizar o pushback com a cauda voltada para a cabeceira 10. Liberar 9973, liberado da restrição do nível 100, suba 360. Liberar a restrição, subindo 360, 9973. Salvador, passareiro 2224, boa noite. Passareiro 2224, aciona identificação. Voe na proa de Dael, informe ideal de descida. Dael informará ideal de descida, 2224. Solo, Ocean, 6224, vaga pushback, atravessa na posição 3. Ocean, 6224, livre acionamento pushback, coordenando com a equipe de solo para realizar o pushback ingressando na cauda na taxi India. Cauda para India, 6224. Vai, Ocean, 6224, semi táxi. Obrigado, boa tarde, cauda para India. That's great. 3, livre pouso na 28, vento 200 graus, cono 79, altímetro no 019. E livre pouso, tá, 23. Estabilizado. Via 200, reportaria estabilizada no 70. Boa noite, eu venho 5972, passo o ponto esperando 28, com o número 2. Boa noite, 5972, mantenha a participar com o número 2. Chegada, Cari. Com 868, livre da restrição, desce para 4.000 pés. 4.000, 23, solo 39, livre à esquerda, antes da Alfa, chame solo 1, 2, 1, décima 1. Esquerda, antes da Alfa, 2, 1, 1, 1. Boa, 7, 2, 3. Táxi azul 2774, temos 37 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando Serra Brava, Vitor Tango. Azul 2774, 2 lado táxi para o ponto do Serra da Vista 28, via táxi 6 Kilo, Alfa e Golf. No ponto de espera chama a torre 1895, ajuste no 019. Kilo Alfa e Golf, ponto de espera do ano 8, chama a torre 118, 995. Tipo agora 10019. Centro Recife, frequência 251. 1199, tá com ele. 6224, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 28 via táxi Juras, Alfa e Golf. No ponto de espera chama a torre em 118.95, ajuste no 019. 29, 38, 62, Alfa Golf, ponte 4959, partiu 3, puxa pra mim. Ponte final, ali mantém 28. Manda passagem da aeronave na ponte final, ali mantém gol 9932. 3, 3. Gol, pulo, pulo 3, 4, tá com a... Quando possível, eu estou mostrando. O número 3, 4, aguarde para iniciar o feedback. Rio 5974, autorizado. Feedback acionamento parte 3. Coordena em cueca de solo para realizar o feedback com a cauda voltada para a cabeceira 10. Autorizou 70 na escuta? Possível. O número 70, mantenha a posição antes da taxa Alfa. Ok, vai manter a posição antes da Alfa, o número 70. Vai ficar na pista ainda. negativo, ultrapassa o ponto de espera, mantém a posição de alfa. Bom, estou mantendo o ponto de espera aqui na alfa, 170. Tem passagem, a nave da Bianca está aqui na sua direita na Alfa. Após, segue o táxi via Alfa Juliet para o portão no zero. Então, ativo, dá uma passagem ao colega da Bianca, após prossegue via Alfa Juliet para o portão 10 do 170. Coisa do colega da Gol, vai ingressar em Montena, 28254. 1164, autorizado para Mateó. Via Upper Zulu 17, conforme a rota do plano, nível 350. Decola da pista 28, após a colagem, mantém eixo até 2.500 pés. Saída Aron, após direto Aracaju. Aciona 5546, frequência do controle Salvador, 120.8. Sobre o conceito, por gentileza, a código de transporte. Gol no 134, transponder 5546. Sobe 350 para Maceió e feito 2015, Aron após Aracaju, 5546, transponder 208, controle, gol 1-1-3. Correto, gol 1-1-3-4, sem para o feedback acionamento, 4-2. Valeu. Meu amigo, vamos até a prova, boa noite. 974, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 28. Via táxi Esquilo, Alfa e Golf. No ponto de espera chama torre e 118.95, ajuste no 019. 0 Alfa, pode curvar direito? Autorizado. 64, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera 2774. Azul 4959, coordene com a equipe de solo. Após o 727 da Rio liberar o setor no pátio 3, tem livre pushback acionamento, chame táxi, informo para coordenar pushback com a cauda voltada para a cabeceira 1-0. Afirma após o 727 da Rio, coordenação está pronto, está autorizado, puxa acionamento, chama para o táxi, cauda para 1-0. Para a descida, passarela 2224, por favor. 2224 desce sem restrições para o 060. Desce 060, por favor. Com 868, desça para 2 botões, autorizado em LS, ajuste no 019. Para mim, autorizado em LS, o gol no 868. Olá, Tango Golf, autorizado descida para 3 mil pés, ajuste no 019. Comigo, geral, para 3 mil pés, Olá, Tango Golf. Quatro, ele mantém 28. Linear, mantém 28, azul 2774. Comentando Golf, início de operação para chamar o ILS, voo da proa 120, limitado a radial 090 de Salvador. 120, limitado a radial 090, Salvador, aumenta a Golf. Salvador, Rio 5972, decolado na sua escuta. Rio 5972, contato radar, suba via DAEL para o nível 360. Via DAEL 340. 360, 5972. Colar 28 azul 2774. Mantenha a via saída. Para 5.000, ou janela 2.1.2. 2.1.2, desse mantém a 3.000. 3.000, 6.000. Decolado, aos 481, controle 120.8, bom voo. 120.8, obrigado. Azul 2774 no perfil da Dael, transição coral. Azul 2774, contato radar de colégio, suba nível 180, voe direto coral. Direto coral, azul 2774. A Aracaju com 3 horas e 20. Azul 4959, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 28, via táxi 6 Kilo, Alfa e Golf. No ponto de espera da 28, chama a torre em 118.95, ajuste no 019. Chemo 19, livre táxi via Kilo, Alfa, Golf, ponto de espera para a torre 118.59, Azul 4959. Azul 4959, torre 118.95. Torre 189. A diária bater 2862, 224. Lau 32, autorizado Romeo Fox 098. Muito obrigado. Senhor reportando só o transporte de água? Como nós esquecemos. Chama 6212, reduza para aproximação, tráfego 6 milhas à frente. Ativo, livre decolagem 28, montanha proa, 410, liberando pelo controle 6224, 1208, após. Das 4 a 2.000 com ajuste de 1.09. Isso, com 972. A sua escuta? Tem uma checadinha na carta aí, você está cruzando 120. Positivo. Era para cumprir a restrição de 100? Quando a gente paga a via para cumprir tudo. Opa, desculpe, nós não entendemos autorizado 360, querendo que pare. Pode continuar subindo? Subam 360, chama o centro 125 ou não. Valeu. Sol de Salvador, acesso 3600, DF1, 0.4. 3600, ação de identificação, autorizado via CARI, desça para 4.000 pés, ajuste no 019. Controle Ocean 6224, boa noite, cruzando 1.500, antena proa. Pro 224, mantém proa até 4.000, após direto a 1. Controle Salvador Ocean 6224. 1024, mantenha a proa até 4000, até direto a Aron. Afirmativo, mantenha a proa 4000, depois Aron, 6224. Chamei 6212, chamei a torre 1895. 1895, é 2000, bem. E Salvador, boa noite, eu chamei a 6212, GLS 28, mais chato lá. 2012, reparte o campo à vista. Bota na área, 2018. Mantenha escuta, Xanel 6224, autorizado direto a Aron. Controle, eu vou no 868, inicial remetida. 868, submantenha 2000, agora diretores. Confirmo, 3000? 2000. 2000. Aron na prova, 6224. O evento que 39 para mais. 30 de através, valeu, obrigado. Alô? Alô? Prêmio 00 possível. Pode correr na tarde, né? Eu tenho 00. Negativo. Controle, voo 9932, pode chamar o centro Recife? Chama o centro 2545. Obrigado. Adivinha 3000, aumenta a voo. Pelo Golfo autorizado 2000 pés, ajuste no 09. Comente a para 2010, aumenta a voo. Para sequenciamento, curva à esquerda, proa 175. Qual é a proa? 175. 175 com 1868. A 284 janela, mandei alguma candidata com final. Ciente 170. E a 224 veio direto Conte. Conte, 6224. Lá 74 ali, mantém 28. Perdão no 30, boa noite, 68. Quanto é que você quer chegar na casa do Leandro Brasil? Aguarde. Agora na esquerda, um dos números vão entregar. Já dois, dois, quatro, pista 1 no 1. 1 no obrigado. Zero desce sem restrições para o nível para 4000 pés, ajuste no 09. Direto 4000 sem restrições. 109, da 3600. Paulo Salvador, boa noite. Janela 22, livrando. Que na chave. Janela 62. 2, autorizado o táxi para o pátio 3, via táxi 6 Índia e pátio principal. No pátio 3, atente ao sinalizador. Pátio 3, via Índia, pátio principal, o sinalizador. Jorge, uma boa, azul, 4959, aproximando-se do ponto de espera 228, pronto. Azul 4959, ciente, mantém ponto de espera. Mantém. Gente, reduza para 250. 250, tá bem, né, velho? Azul 2774, reporte Coral. Reporta Coral 2774. Oceania 6224, reporte Conde. Em Oceania Conde, Oceania 6224. Comenta o Golf, curva direita pro 140. Direita 140, ao meu tambor. Controle Salvador, Rio 5974. Rio 5974, contato radar da decolagem, suba via da El para o nível 340. Via da El 340, confirme, a gente liberado 2.500 após curva da El. Está liberado da restrição de 2.500. Negativo, senhor. Cunha. Ai. Quando pronto, decolagem autorizada para o seu 28, vento 190 graus, 169. Devo decolagem pista 2.2.4.9.5.9. Mantenha o perfil da saída. Afirmativo, mantenha o perfil. Passarete estabilizado. Estabilizado, passarete 2.2.2.4. Chama a torre 198, decimal 95. 2.8.95. Salvador, passaria do 2224. Passaria do 2224, continua a aproximação, guarde pista 28 livre, ajuste no 09. 2224. Passaria do contigo, Codai. Passaria do tá 3 milhas da pista. Obrigado. Passaria do pista 28, vento 190 graus, 179. 10-10-2-4. Autorizado, pose na 2-8. Azul 4959, decolado ao 0200, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, grato. Salvador, uma boa, Azul 4959, mantendo o eixo até 2.500. Azul 4959, livre da restrição de 2.500, voo direto Coral, suba nível 140. Livre da restrição, direto Coral, em ascensão no 40, 4959. O bom no 868, descendo a curva esquerda para evitar a formação. O senhor está livre da restrição, mas se não for possível a separação com o transporte em frente, o senhor vai ter que iniciar a espera. Esperamos, zero. Tá bom, enquanto vocês decidem, pode iniciar o curso. Comenta o Golf, curva direita para a 170. Direita, 170, anota o Golf. Azul 4959, forma um pequeno desvio à esquerda para evitar a informação por 2.0 milhas. Silêncio. Só 3.600, reduza para 2.20 nós, previsto espera em Opri. 2.20 nós, espera em Opri. A gente está sem tempo de ordem, eu queria confirmar quantas horas. Só uma ordem para o sequenciamento. Temos um transporte de enfermo como número 1. Salvador, livre a restrição de uma centena até 30 milhas de Salvador? O Rio 5974 está livre da restrição do nível 100. Thank you. Livre a restrição, 340 como final. 1868 após esta órbita, voa usando para interceptar o localizador. Passa a alça usando para interceptar logo, 1868. E módulo 2. Alfa Juliet 1-2. Gol 1134, pode ligar aqui de solo para ingressar a cauda na Taxi India, tem livre acionar e pushback, chame táxi. Cauda na Taxi India, gol 1134, então continua 2-8, né? Afirmo, gol 1134. 3-0, aumenta a bola. Está confirmada a órbita que está 3600. O senhor pode prosseguir sem órbita em redução para 1909. Pois, senhor, prossegue sem órbita 1909. Está 3600. 3600 desce para 3000 pés. Ajuste no 0 no 9. 3000 no 0 no 9, tá? 3600. Poxa, né? 6224, você poderia acolher na prova do Alfa Romeo 3636? Autorizado. Grato, Alfa Romeo 3636, 2868. 1868, reduza para 1709. 1709, tá bom. E a 224, desse mantém o nível 150, atinge a 150 até Conte. 150, até Conte, Conte, Conte, 62. Afirmativo, tem tráfego sentido contrário no 160. O gol 868 será necessário uma alta em Usan. Confirma a alta? Em Usan. É, então 88. Então 3600 vai prosseguir sob vetoração ou faz a hora? Vetoração, tá, então 3600. Afirmativo, curva direita pro 075. Direita 075, então 3600. Estabilizou, aumenta o gol, fiz a hora. Então gol chama a torre 1895. 10895, muito grato, tá trabalho. 407. Sapatango Romeu Tango Gol, foi avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 189. Sete, Tango. É 224, grato, chame Aracaju, frequência 120.3. 8-8, completa a órbita e intercepta o localizador. Reporte estabilizado. Meu 8, copiou? Chega. Autorizado, voar a pôr de usar, intercepta. Certo, 8-8. Roda o 959. Cliente 4959, suba 140 e reporte Coral. 140 Coral de Porto Araca, 959. E o 5974 chama Recife, frequência